A RCI Rede Comunicadora Iguaçu apresenta o programa Livroterapia. Apresentação, Marcelo da Luz. Bom dia, Foz do Iguaçu, cidade maravilha da natureza. Muito bom dia para você que nos acompanha pela rádio RCI. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Livroterapia. Eu sou Marcelo da Luz e trago para você a proposta de conversar sobre bons livros, justamente aqueles livros que estimulam a reflexão, nos levam à autocrítica e nos desafiam à inovação. E eu gostaria de dizer para você, onde quer que você esteja, na sua casa, no seu trabalho, na rua, no transporte, que é muito bom poder partilhar com você o dia de hoje. Partilhar com você a experiência de estar vivo. Pode parecer até uma coisa óbvia, mas para muita gente isso passa despercebido. A maravilha que é perceber a vida que está dentro de você, a vida que está à sua volta, as possibilidades imensas que a vida continuamente nos oferece, os despertadores que a vida faz tocar à nossa volta, despertadores para que nós possamos acordar para novos sentidos, possamos acordar e estar despertos, estar acordados dentro dessa vida, fazermos algo de bom, de melhor da nossa própria existência, despertadores para que nos sintamos mais plenos dentro da própria vida. E é uma pena que muita gente esteja ainda adormecida, muita gente esteja ainda sonâmbula, muita gente esteja ainda se arrastando pela vida fora. Mas é justamente para tentar ajudar nisso que existem os bons livros, que existem os mestres, os professores da humanidade, que nos presenteiam com livros, com belas páginas, que nos trazem boas ideias, nos trazem provocações, nos trazem perguntas interessantes para que possamos acordar, possamos despertar, possamos trazer novos sentidos para a nossa existência. E é justamente sobre isso que o livro que eu escolhi para conversar com vocês hoje vai tratar. O livro que eu trago hoje se chama Carpe Diem, Resgatando a Arte de Aproveitar a Vida. E foi escrito pelo britânico Roman Krosnarik, ele que é um intelectual muito ativo na atualidade e que inclusive fundou uma escola que é a Escola de Viver. Que coisa interessante, né? Uma escola que se chama Escola da Vida. Então, Krosnarik, um homem muito culto, muito inteligente, mas que está preocupado com essa questão que é a mais fundamental, né? Como viver bem a vida, como aproveitar bem o dia de hoje. Porque a expressão carpe diem, que é o título do livro, significa isso: aproveite o dia, faça com que o seu dia seja pleno. E esse livro vai então trazer aí uma série de reflexões tentando explorar o significado do que seja isso, o que significa aproveitar o dia, o aproveitar bem a vida, o viver a vida de modo pleno. E é um livro brilhante, gente, é um livro que eu recomendo a todos, né? E se você quer dar um presente para alguém que você ama, dê esse livro de presente, né? Carpe Diem é um livro brilhante, é um livro que ajuda a gente a focalizar naquilo que é o mais prioritário na existência, que é justamente perguntar, fazer a pergunta: o que é que nós estamos fazendo da nossa vida? Que significado estamos construindo, né? O que tipo de pessoa estamos construindo a partir de nós mesmos? Então, um livro maravilhoso. E eu gostaria de começar então esse bate-papo com vocês trazendo uma frase que o Krosnarik coloca no livro, uma frase que é uma citação de um discurso do Steve Jobs, que você sabe, né, já falecido, mas que foi o fundador de uma das maiores empresas, né, da atualidade. E num discurso famoso, o Jobs, ele fez a seguinte pergunta: Se hoje fosse o último dia da minha vida, será que eu ia querer fazer o que estou prestes a fazer hoje? Vou repetir, essa é a frase da semana, hein? Se hoje fosse o último dia da minha vida, será que eu ia querer fazer o que estou prestes a fazer hoje? Então, Krosnarek, ele traz essa pergunta do Steve Jobs no contexto de uma discussão. Se nós devemos viver cada dia como se fosse o último ou como se fosse o primeiro da nossa existência. Mas essa pergunta do Jobs, ela está dentro de uma grande tradição, de uma longa tradição que tenta explicar o que, que significa aproveitar o dia ou viver a vida de forma plena. E essa reflexão, ela tem raízes lá na antiguidade. Por exemplo, o Marco Aurélio, nós já falamos do Marco Aurélio aqui, o imperador Marco Aurélio, foi um filósofo, já falamos dele aqui no programa. Ele, por exemplo, tem uma frase dentro das meditações que é a seguinte: a perfeição de caráter é isso, viver cada dia como se ele fosse o último, sem exaltação, sem apatia e sem hipocrisia. Então veja, o Krosnarek, ele vai trazer um autor da atualidade que é o Jobs, vai trazer um outro autor lá da antiguidade que é o Marco Aurélio, para acentuar essa coisa tão importante que é conservar a ampla perspectiva de que nós não vivemos para sempre e que deveríamos nos concentrar em fazer o que realmente importa, permanecer fiéis aos nossos valores e a nossa visão pessoal. Então essa pergunta aí, que é a frase da semana: se hoje fosse o último dia de minha vida, será que eu ia querer fazer o que estou prestes a fazer hoje? Ela funciona como uma espécie de check-up existencial, né? Uma espécie de conferência de como você está vivendo a sua existência. E essa é a frase da semana, mas é apenas aqui uma página do livro, e o livro vai, de uma maneira assim, muito inteligente, explorar os diversos significados da expressão aproveite o dia, carpe diem. Ele explica que essa expressão surgiu pela primeira vez num poema escrito por um poeta romano, o Horácio, lá há um pouco mais de 2000 anos atrás, lá no Império Romano. Horácio escreveu um famoso poema em que a última linha traz essa expressão, carpe diem, aproveite o dia. E essa expressão, ela ficou muito famosa, ela vem sendo repetida, ressignificada, ela vem sendo investigada desde então. E ela encontra equivalentes em muitos idiomas, né? Então, aproveite o dia, carpe diem. Poderia ser dito de várias formas, né? Eu poderia, por exemplo, usar a frase desfrute agora, né? Ou poderia dizer viver plenamente. Ou poderia perguntar se não agora, quando, né? Ou poderia simplesmente dizer acorde e viva, né? São formas diferentes de você afirmar a expressão carpe diem, aproveite o dia. E veja, o Krosnarek, ele vai, de uma maneira assim, muito instigante, dizer que existem formas de sabotar, né, esse lema, né, aproveite o dia. Ele vai explicar que formas são essas, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, mas ele vai dizer que hoje, né, é possível verificar que existe uma epidemia, né? Na nossa sociedade existe uma epidemia de doenças mentais, especialmente ansiedade, depressão. Existe assim, um número recorde de insatisfação no trabalho, no emprego. Existem multidões de pessoas que trazem uma crônica insatisfação com a vida, né? Os índices de divórcio estão aí muito altos. As pessoas estão envolvidas, né, na tarefa de administrar um dilúvio de mensagens de texto, de celular, de tweets, que nos mantém assim, né, grudados com a cara na tela. Existe aí um cálculo de que, em média, né, as pessoas checam a tela do celular 110 vezes por dia, né? E num estado de contínua atenção parcial. E isso significa que a sociedade está falhando num nível mais amplo, né? Falhando em vários sentidos. Nós vivemos, né, num contexto em que existe uma crescente desigualdade, existe uma ascensão, um crescimento do extremismo, existe um crescimento da corrupção, né? Existe aí toda uma ameaça, né, ao equilíbrio ecológico. E tudo isso aí, então, significa um cenário que diz pra gente que a vida não está sendo bem aproveitada, que a vida não está sendo bem vivida, né? Que nós estamos desperdiçando essa coisa tão preciosa que é a vida. E, ao mesmo tempo, existe toda uma indústria, né, da autoajuda, existem os gurus da felicidade, existem uma série de formas, né, de tentar reagir a isso, mas, em meio a tudo isso, né, o significado da expressão aproveite o dia ainda está passando despercebida por muita gente. E é importante, então, encontrar um equilíbrio certo entre as diversas formas de se compreender o carpe diem, né, a expressão aproveite o dia, e reconhecer, né, aquelas que são adequadas em certos momentos e aquelas que não são adequadas. Então, existe aí, né, toda uma tarefa muito importante de discernir, né, de refletir sobre como e quando, né, aplicar o sentido dessa frase, aproveite o dia. Então essa será assim, a grande proposta do livro, né, entender o que significa aproveitar o dia, aproveitar a vida, né? Existem formas assim, variadas formas de entender isso, né? Algumas podem ser até negativas, mas é uma tarefa que nós não podemos recusar, porque se trata da questão mais fundamental, a questão mais importante que se apresenta a nós hoje. Bom, o programa de hoje, então, será uma conversa sobre isso. Eu vou aqui abrir algumas páginas desse livro para partilhar com vocês. E antes de passar para o bloco seguinte, eu gostaria sempre gosto de lembrar que você pode ouvir o programa de hoje novamente, se você quiser, e pode, inclusive, acessar os programas que nós já fizemos anteriormente. Nós estamos aí no ar desde 2017, então muitos programas já foram feitos. Nós já trouxemos aqui muitos livros interessantes. E você pode fazer isso indo à nossa página na internet, que é www.semprerci.com.br/livroterapia. E lá você pode ouvir novamente os programas e inclusive baixá-los, se você quiser, para divulgá-los nas redes sociais. Você pode espalhar aí os áudios do nosso programa pelo Facebook, pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelas redes sociais. E vários dos nossos amigos e amigas que são fãs do programa estão fazendo isso, e é dessa forma que o programa chega a pessoas que estão longe, pessoas que estão em outras cidades do Brasil, pessoas que estão inclusive no exterior, mas é dessa forma que o nosso trabalho vai ficando conhecido, né, que as pessoas vão também tomando conhecimento de livros interessantes, vão espalhando, né, essa tarefa interessante que é conhecer, descobrir boas leituras, né, e partilhar essas leituras com seus conhecidos. Então agradeço muitíssimo a vocês que nos ajudam nessa divulgação, né, e o programa Livroterapia não teria o alcance que ele tem sem vocês. Então muito, muito obrigado. Volto depois do intervalo comercial trazendo mais do Carpe Diem, né, do Aproveite o Dia para vocês. O programa Livroterapia volta já já. Estamos apresentando o programa Livroterapia. Apresentação, Marcelo da Luz. Computadores Apple, sinônimo de sofisticação e qualidade. Em Foz, você conta com uma assistência técnica especializada da Hardset para seu iMac, MacBook e Mac Pro. Limpeza, upgrade e atualização de seu Mac. Confie na Hardset. Na República Argentina 3855, ao lado da Fraida. Hardset. Utilidades domésticas, Casa Vitória, utensílio para bares, hotéis e restaurantes, Casa Vitória, uniformes profissionais para seu negócio, Casa Vitória, fogões, fornos, eletrodomésticos em geral, Casa Vitória, presentes, decorações, flores e arranjos também na Casa Vitória. A Casa Vitória agora está com estacionamento próprio para clientes, Rua Fagundes Varela, 481 Vila Portes, fone 3028-9939, Casa Vitória, quem conhece, confia. Você sabia que a rede Asteca é certificada pelo programa de qualidade da Petrobras, de olho no combustível? E quer mais um bom motivo para abastecer nos postos Asteca? É o programa Petrobras Premia, programa de fidelidade onde você acumula pontos toda vez que abastece e consome nas suas lojas. Postos Asteca, revendedor autorizado Petrobras há mais de 40 anos, atendendo você em 6 endereços em Foz do Iguaçu. Abasteça com garantia de qualidade e atendimento diferenciado. Escolha pelo mais seguro. Postos Asteca, revendedor Petrobras por excelência na terra das cataratas. Você quer a melhor internet por fibra ótica de Foz? Conheça a internet da Linca Telecomunicações, antiga NetFoz. Devolvemos o dinheiro da instalação se não for a melhor internet que você já teve. Além disso, temos um suporte em até uma hora no horário comercial. Participe da nossa promoção do mês de março e ganhe 50% de desconto na instalação de internet por fibra ótica. Para participar, entre em nosso Facebook, Linca NetFoz, e pegue o código promocional. É simples assim. Entrou no nosso Facebook, anotou, ligou, ganhou. Mas corra! Essa promoção no Facebook da Linca vai até o dia 31 de março. Ligue agora mesmo, 3523-0533. Repetindo, 3523-0533. Linca, a melhor internet por fibra ótica de Foz. Voltamos a apresentar programa Livroterapia. Apresentação, Marcelo da Luz. Voltei trazendo para você o programa Livroterapia, hoje conversando com vocês sobre um livro maravilhoso, um livro que se chama Carpe Diem, Resgatando a Arte de Aproveitar a Vida, escrito pelo inglês Roman Krosnarik. E um dos capítulos interessantes desse livro, está bem no começo, é um capítulo em que ele vai explicar que existem várias abordagens que interpretam o que significa aproveitar o dia, o que significa carpe diem, né? Qual é o alcance do significado dessa expressão na vida de uma pessoa. Mas ele vai dizer que essas interpretações, elas têm uma coisa em comum, e o que elas têm em comum é o medo que nós temos de morrer. Todo mundo tem medo da morte. Todo mundo tem medo desse momento que, com certeza, um dia vai chegar, porque ninguém aqui fica para semente. Mas é justamente essa consciência de que nós vamos morrer um dia, de que a vida é breve, né? De que a vida passa rápido, essa consciência que vai fazer com que nós nos mexamos, né? Que nós, de alguma maneira, façamos alguma coisa com a nossa vida, alguma coisa de útil, né? Então, nossos projetos, nossas realizações, as coisas que nós construímos, as coisas que nós deixamos para quem fica, né? Tudo isso, de alguma maneira, acontece porque nós temos consciência de que a vida passa rápido, né? De que em algum momento nós vamos desaparecer. Então é preciso fazer algo, né? Enquanto nós temos tempo. Então é essa autoconsciência de que nós vamos morrer que nos impulsiona a viver melhor a vida. Então é uma coisa interessante, né? Muitos autores trabalharam essa ideia, muita gente conversou e anda conversando sobre isso. Isso não é uma coisa tranquila, porque muita gente, muitos de nós têm medo, né, até de tocar nesse assunto, Nós nos sentimos inseguros em relação a isso, mas a leitura desse capítulo vai nos ajudar bastante, porque ele vai trazer vários exercícios, vai trazer várias ideias que outras pessoas têm sobre esse processo de pensar na morte, mas como um motivo para você viver melhor a vida. Então, uma coisa é a pessoa ficar pensando na morte, sentir tristeza e paralisar e aumentar o temor diante da vida. Isso é doentio, né? Isso é negativo, isso não é bom. Mas outra coisa é a pessoa pensar na morte como que uma espécie de antecipação, né, do momento final, para que ela possa melhorar a vida que ela está vivendo. Então ela imaginar, bom, eu posso morrer, né? Eu não sei quanto tempo eu vou viver ainda, mas eu preciso, no tempo que eu tenho, fazer alguma coisa que vale a pena, alguma coisa que dê sentido para a minha vida, alguma coisa que eu possa deixar de positivo, né, com mensagem para o mundo. Eu tenho que deixar minha contribuição de alguma forma. Simples que seja, mas eu preciso fazer diferença. Então, pensar na morte nesse sentido é muito bacana, é muito útil e é um exercício que pode ser feito. Então, ele propõe aqui uma série de exercícios. Ele, por exemplo, lembra um exercício que um filósofo do século XIX, o filósofo alemão Nietzsche, fazia, que é a famosa ideia do eterno retorno. O que é essa ideia do eterno retorno do Nietzsche? A pessoa considerar que aquilo que ela está vivendo agora, né, as escolhas que ela faz, o modo como ela vive a vida, poderia se repetir eternamente. E o Nietzsche, ele não acreditava em vida depois da morte, ele não acreditava na eternidade, mas era um exercício mental que ele fazia. Será que aquilo que eu estou vivendo hoje, vivenciando hoje, as escolhas que eu fiz, né? Por exemplo, o trabalho que eu tenho, o relacionamento que eu escolhi, as escolhas assim, mais fundamentais que eu fiz na vida, será que eu gostaria que elas se repetissem eternamente? Se elas fossem, se fosse possível isso, que as nossas experiências se repetissem, né, eternamente, será que eu ficaria feliz com isso? Será que eu escolheria a mesma coisa? Então, diante dessa pergunta, se a resposta for não, eu não estou satisfeito, eu não gostaria que o que eu estou vivendo hoje, por exemplo, que o emprego que eu tenho hoje, eu tivesse eternamente, né, que ele se repetisse indefinidamente. Eu não gostaria disso. Então, esse é sinal de que você tem que fazer uma mudança na sua vida, que você tem que buscar outras coisas. Ah, eu não gostaria que essa e aquela escolha que eu fiz se repetissem indefinidamente. Então é sinal de que essas escolhas aí, na realidade, não são as melhores. Então é necessário mudança, né? É um exercício mental, o exercício do eterno retorno. E é um exercício que pode ser muito interessante para você fazer uma verificação do que é realmente a sua situação, né? Do que você precisa mudar, criar coragem para mudar determinadas coisas que não estão bem na sua vida, é um exercício válido, né? Uma outra coisa, né, que ele faz também ao longo do livro é levantar pesquisas. E ele levantou uma pesquisa que foi feita entre as pessoas que estão próximas da morte, em hospitais, né, pessoas que estão com doenças terminais, e uma pesquisa que foi feita para saber quais seriam os arrependimentos principais das pessoas quando elas estão bem perto de morrer, né? De o que as pessoas mais se arrependem de não ter feito ou de terem feito. Então, essa pesquisa diz que os arrependimentos mais comuns daquelas pessoas que estão pertinho de morrer é, primeiro, eu gostaria de não ter trabalhado tanto. Então, muita gente se arrepende de ter dedicado tanto tempo só ao trabalho, né, e perdido outras realidades da vida. Outras pessoas dizem, eu gostaria de ter tido a coragem de viver uma vida fiel a mim mesmo, não a vida que os outros esperavam de mim. Então, um arrependimento, então, assim, muito comum das pessoas assim, terem se identificado muito com certos papéis, com as expectativas que outras pessoas tiveram sobre elas, papéis que as pessoas impuseram sobre elas, deixando de ser fiéis a si mesmos, de não fazer o que realmente gostariam de ter feito, né? Acabaram vivendo a vida de outros, mas não viveram a própria vida. Então isso causa um arrependimento. Outra coisa comum também é o desejo de ter feito mais esforço para se manter em contato com os amigos, com as pessoas queridas, de serem emocionalmente mais abertas e sinceras com as pessoas que amavam. Então esse é um dos grandes arrependimentos que aparecem para as pessoas, né? E elas não dedicaram muito tempo a quem elas amavam, né? Elas não disseram o que deveria ser dito, né? Elas não fizeram gestos de carinho, de apreço, né? De consideração que elas poderiam ter feito, né? E depois, quando estão perto da morte, se arrependem disso. Então é uma coisa interessante de se verificar, né? Porque isso acontece com muita gente. E ele vai além, né? Falando de exercícios mentais que podem ajudar você a fazer uma revisão de vida. Alguns exercícios são muito interessantes. O exercício, por exemplo, de imaginar você mesmo no fim da sua vida e você vai escrever o seu próprio obituário. Obituário é aquele resuminho, né, que diz quem a pessoa foi ou o que ela fez de mais importante. Então imagine que você chegou ao fim da vida e quem escreveu o obituário não foi outra pessoa, foi você mesmo. O que você diria sobre você mesmo, né? Como é que você resume o que foi a sua vida? É, aí no caso, o que foi a sua vida até o momento, né? Se eu fosse escrever o meu hoje, né, eu teria que fazer um resumo do que foi a minha vida até esse momento. E isso é um exercício muito, muito interessante, muito útil para você fazer um balanço de vida, né? Outro exercício é imaginar o seu funeral, seu próprio funeral, e o que as pessoas lá no seu velório estariam dizendo sobre você, né? O que as pessoas guardaram de você em termos de lembrança, do que você foi, do que você fez, né? Quem foi você para elas, afinal, né? O que você representou, que diferença você fez na vida de quem convivia com você. Então ele diz que esses exercícios nos ajudam a pensar seriamente sobre as nossas próprias vidas em retrospecto e ver se no fim nós sentimos arrependimento ou não, né? Então isso é um verdadeiro exercício de exame de consciência, né? Ou de balanço de vida. Mas ele dá uma atenção especial a um experimento mental, né? A um exercício mental que foi criado pelo neurocientista David Eagleman. O David Eagleman, ele propõe o seguinte, que você imagine você mesmo num jantar na vida após a morte. Então, vamos supor que você acredita na vida após a morte e aí você vai imaginar que você morreu e que agora você está numa vida após a morte, né, lá do outro lado, né, num jantar de gala, assim, né, e na mesa ao seu redor estão várias réplicas de você mesmo. É como se todas as pessoas que estão ao seu redor fossem você mesmo. Mas você mesmo nas possibilidades que você acabou não realizando. Então, por exemplo, vamos supor que eu faça esse exercício, né? Então, eu imagino que eu morri, eu, Marcelo, morri, estou lá do outro lado, né, na vida depois da morte, e estou nesse jantar e na mesa estão presentes todos os meus eus, tá? Eu mesmo de diversas formas, né? em diversas versões. Então, por exemplo, se eu tivesse feito outro curso, né, na outra faculdade que eu não fiz, né? Como é que... Então eu veria eu lá realizado, né, formado num outro tipo de área que eu não acabei não escolhendo, né? Depois eu veria um outro eu meu, né, que abandonou o primeiro emprego e seguiu um sonho que tinha. Então vamos supor que eu tivesse um sonho, né, de ser alguma coisa lá na juventude, e eu pensei em largar o que eu estava fazendo para seguir esse sonho. Só que eu não fiz isso, né? E agora eu vejo eu mesmo, se eu tivesse largado, né, aquele projeto, largado aquele trabalho que eu fazia, para ser essa outra coisa que eu sonhei em fazer e acabei não tendo coragem de fazer, né? Como é que seria eu ali realizado daquela forma, né? E vamos supor que se eu tivesse me tornado alcoólatra, né? Houve fases difíceis da vida em que, por exemplo, eu pensei em me entregar a bebida. Então, como é que seria eu se eu tivesse me entregado a bebida? Como é que seria a minha versão nessa possibilidade? Outra coisa, né? O meu eu, que quase morreu num acidente de carro, né? Como é que eu estaria ali, né? Nessa situação? Eu que dediquei, se eu tivesse dedicado mais tempo a fazer o meu casamento dar certo, né? Se eu tivesse insistido naquele casamento que eu abandonei, né? O que eu desfiz, como é que seria a minha versão, né? Se isso tivesse acontecido. Então, o exercício é eu inspecionar esses meus eus alternativos. Eu não sei se eu estou sendo claro com vocês, né? Então, você imagina que você morreu, você está na outra vida e você está numa mesa de jantar. E as pessoas que estão presentes são você mesmo, mas em outras versões, tá? Em possibilidades que você não viveu, mas que se tivessem vivido, né? Se você tivesse vivido, elas estariam ali. Então, você vai conversar com todas as versões de você mesmo. E aí, vai ser uma conversa interessante, né? Porque algumas dessas versões suas são impressionantes, enquanto outras parecem presunçosas e irritantes. Algumas versões fazem você se sentir inadequado e preguiçoso. E então, quais deles você tem curiosidade de encontrar? Com quais você gostaria de conversar? Quais deles você preferiria evitar? Quais deles você inveja? E alguns desses muitos vocês que você preferiria ser ou se tornar? Quer dizer, tem alguma dessas versões aí, ou dessas possibilidades que não foram vividas, que você gostaria realmente de ter sido? Então, veja, é um exercício muito, muito interessante, que vale a pena fazer, tá? E você, se você ler o livro, você vai ver mais detalhes sobre esse exercício, é muito, muito interessante. Outro exercício que ele fala que ele pratica é o exercício do dado da morte, que é um jogo, né? Então ele fala, a vida é um jogo. Então ele joga o dado da morte. O que é o dado da morte? É um cubo, né? Então ele prepara um cubo e você sabe que o cubo tem 6 faces. Em cada face do cubo vai ter uma mensagem escrita. Todas essas mensagens têm a ver com Carpe Diem, né? Com a mensagem de aproveite o dia. Então, numa face do cubo, ele vai escrever: viva este dia como se fosse o último. Na outra face está escrito: viva este dia como se o vivesse pela segunda vez. Quer dizer, como se você tivesse tido uma segunda chance, né, de fazer as coisas. Outra face: viva como se lhe restassem só 6 meses de vida. Interessante, né? Outra face: viva como se quisesse que sua vida voltasse sempre, que é aquela ideia do eterno retorno, né? Outra face: viva como se a vida estivesse cheia de pequenas mortes, quer dizer, as coisas que acontecem, né? As frustrações, decepções, né? Acidentes, coisas que não dão certo, são como se fossem pequenas mortes, né? Mas também dentro da vida tem muita coisa que dá certo, mas existem todos esses lances, né, que talvez não correspondam às nossas expectativas, que são como pequenas mortes, né? E a última face é: viva de modo a não se arrepender ao rememorar sua vida. Então esse é o cubo, cada face tem uma dessas mensagens, e aí ele diz que toda vez que ele tem que fazer uma escolha difícil, ou quando ele está num dia muito ruim, quando ele está pessimista, quando ele está deprimido, quando ele está, né, numa vibe ruim, ele joga esse jogo, ele lança esse dado, e ele vai sempre cair dentro de uma mensagem do Carpe Diem, e ele vai tentar então se motivar a partir dessa mensagem. Coisa legal, né? De se fazer um exercício muito útil, bacana. Então, veja, lançar o dado da morte é apenas o começo de uma jornada de carpe diem, quer dizer, de aproveitar o dia. As antecipações da morte em si mesmas não nos dizem como deveríamos proceder em relação a curtir a vida. Elas nos dirigem tanto para o hedonismo, quer dizer, para uma vida só voltada para o prazer, quanto para uma presença atenciosa, dedicada, ou nos levam a aproveitar oportunidades arriscadas, a nos deleitar na espontaneidade, ou a entrar na luta de ações políticas, de ações sociais, de algum tipo de ativismo, né? Então, veja, a questão aqui é a pessoa, né, se motivar novamente, né, para reassumir a vida e aproveitar o tempo que tem, né, porque esse tempo é breve. Então, esse capítulo sobre a meditação, ou melhor, da vida como uma meditação para a morte, é uma coisa muito interessante, é um dos capítulos assim, mais impressionantes do livro. Tá? Bom, nós vamos voltar a falar muito mais sobre Carpe Diem, resgatando a arte de aproveitar a vida, depois do intervalo. O programa Livroterapia volta já já. Estamos apresentando o programa Livroterapia. Apresentação, Marcelo da Luz. Você já sabe onde irá comprar os materiais elétricos do seu imóvel? É claro que você sabe! É na Eletromil! Conheça a nossa loja e veja os mais diversos artigos em lâmpadas, lustres, pendentes, luminárias, além de chuveiros e toda a parte elétrica para a sua casa ou estabelecimento comercial. Eletromil, Rua Estanislau Zambrique, 611 Centro, próximo ao Mufato Boici. Fone 3528-8130. Atenção você que vai montar, reformar ou construir. A Friletras trabalha com letras caixa, letreiros em aço corte, aço inox, aço pintado, revestimento de fachada, brises, placas de sinalização, homenagens e inaugurações. A Friletras é uma empresa premiada em comunicação visual há mais de 25 anos. Pensou em letreiros? Pensou em Friletras. Acesse o Facebook Friletras. Seja visto para ser lembrado. A sua logo é a nossa marca. Telefone 3029-2910. Não compre impressoras. Nunca foi tão fácil imprimir em casa. Conheça planos especiais para pessoa física da Compoclinic. Fornecemos as melhores impressoras e multifuncionais do mercado para você fazer as suas impressões, digitalizações e cópias na comodidade do seu lar. Nós cuidamos de tudo. Instalação, configuração, manutenção e reposição de cartuchos. Não perca mais tempo. Economize e agende ainda hoje uma visita. Compoclinic. A boa impressão é a que fica. 3028-0009. Cansado de mais do mesmo? Associe a marca de sua empresa a programas e conteúdos de qualidade na RCI. Rede Comunicadora Iguaçu. Nossos pacotes incluem anúncios no rádio, no site semprerci.com.br, no aplicativo Sempre RCI, na transmissão com vídeo no Facebook e nas mídias sociais. Seja ouvido, visto e lembrado por seu cliente. Para opções de planos especiais, fale com o nosso departamento comercial 3523-2211 ou pelo WhatsApp 99145-0911. Anuncie na Rede Comunicadora Iguaçu. Sempre ao seu lado. Voltamos a apresentar programa Livroterapia. A apresentação, Marcelo da Luz. Voltei, trazendo para você o programa Livroterapia. Hoje conversando com vocês sobre o livro Carpe Diem, Resgatando a Arte de Aproveitar a Vida, escrito pelo Roman Krosnarik, um autor inglês, também fundador da Escola da Vida. E no livro, ele vai falar sobre como esse ideal de aproveitar o dia, né, de aproveitar plenamente a vida, o Carpe Diem, foi sequestrado por outras atitudes que nos iludem, né? Nós pensamos que estamos aproveitando bem a vida ou o dia, né? Aproveitando bem o tempo que nós temos, mas, na verdade, estamos sendo desviados disso. Estamos sendo sequestrados para uma outra direção. Então, uma dessas formas de sequestro é aquele culto da eficiência, né? Porque nós vivemos muito, muito ocupados, ou muitos de nós vivem ocupados demais para acabar vivendo a vida. Esse é um paradoxo, né? Uma outra forma de sequestro é a questão do consumo, né? É como se viver o dia, né, aproveitar o dia, aproveitar a vida, fosse usar um cartão de crédito, né, de forma descontrolada, né, e aproveitar a vida, viver bem a vida, fosse somente comprar, cair no consumismo. Isso é uma forma de sequestro. Ele vai desenvolver bastante essa ideia e vale a pena ler as páginas que ele traz aqui. E eu vou comentar rapidamente uma terceira forma de sequestro, que é a televisão. E sim, ele vai comentar como a televisão nos desvia, nos sequestra, né, desse ideal de viver bem os nossos dias, viver bem o tempo que nós temos para viver. Então, ele lembra aqui, ele usa a estatística, ele lembra que hoje, 2019, os europeus ou americanos típicos assistem, em média, 3 horas de televisão por dia. Tem gente que pensa que a influência da televisão diminuiu por causa das redes sociais, mas não, a televisão continua a ser, tá, o meio de comunicação mais assistido, mais praticado. Né? Ela continua a consumir muito tempo, né, da vida das pessoas. Ele disse que a TV consome nada menos que 50% do nosso tempo de lazer e mais tempo do que passamos exercendo qualquer outra atividade isolada, exceto trabalhar e dormir. Então, primeiro vem trabalho, depois vem o sono e depois vem a TV. É, então veja que é muito tempo que nós dedicamos à televisão. E uma estatística aterradora, né, assustadora, que é: se você viver até os 75 anos, terá passado cerca de 9 anos assistindo à TV. Isso aí, né, para quem gasta 3 horas por dia. Né? Há pessoas que gastam muito mais do que isso. Né? Então aí, em média, né, quem chega a 75 anos passa pelo menos 9 anos assistindo televisão. É algo assustador. Então a televisão continua a ser, de longe, a força dominante em nossa existência digital de 24 horas por dia. Então veja, como a quantidade absolutamente assombrosa de tempo que concedemos à atividade de ver TV impacta nossa capacidade de curtir a vida. É a pergunta que ele faz, né? Nós gastamos muito tempo vendo televisão. E como é que isso impacta a nossa capacidade de curtir a vida, de viver bem a vida ou de aproveitar a vida? Né? Então ele vai afirmar que a televisão parece ser uma excelente maneira de relaxar, ela nos faz rir ou chorar, e ela é muito informativa ou esclarecedora, mais informativa e esclarecedora do que você ficar navegando no Facebook. Mas trata-se de um pobre substituto para a sensação pulsante de vivacidade e envolvimento ativo que é a essência do carpe diem. Então veja, viver a vida é o mais importante. Assistir a vida é uma atividade passiva. Né? Então a televisão acaba sendo um substituto muito pobre para o ato de viver. Né? E ele lembra que lá na Idade Média, né, antes da era moderna, as pessoas dançavam muito mais, se envolviam com a vida, né? Elas vivenciavam festividades, elas se entregavam, né, a atividades lúdicas, concretas. E, por exemplo, uma dessas atividades era o carnaval. E hoje nós nos contentamos em assistir o desfile na televisão, né, ou assistir um documentário sobre o carnaval. Mas não nos envolvemos, né, vivencialmente com esse tipo de atividade. Né? Quer dizer, nós deixamos de vivenciar, deixamos de viver, deixamos de nos emocionar, de envolver o corpo, né, com isso, e passamos apenas a ficar numa atitude passiva de assistir, né, de ver pela tela. Então ele diz que a televisão, ela atua como um soporífero experiencial, quer dizer, ela nos coloca para dormir, né? Ela nos coloca sonâmbulos. E Uma outra estatística bastante alarmante, né, que ele traz aqui, uma informação interessante, é que ter uma televisão no quarto de dormir é uma má notícia para a nossa vida sexual. As pessoas que têm um aparelho de TV no quarto fazem metade do sexo que aquelas que não têm. Então veja o quanto que a televisão influencia, né, na vida. E o consumo elevado de televisão está associado a baixos níveis de envolvimento cívico e político. E que as crianças pré-escolares que passam tempo demais olhando para telas dedicam-se menos a brincadeiras criativas e a solução construtiva de problemas. Quer dizer, as crianças vão ficando mais atrofiadas, né, na sua capacidade criativa. Isso é uma coisa muito grave. Quanto mais tempo as pessoas veem TV, menos prazer extraem disso. Entretanto, elas não têm força de vontade para desligar o aparelho. Então, o que ele recomenda é que, se esperamos trazer mais carpe diem para as nossas vidas, quer dizer, se queremos realmente aproveitar o tempo da nossa vida, vivenciar a vida mais plenamente, não há ação mais óbvia que esta: reduzir as horas de TV. Outras formas de mídia digital também representam desafios para uma vida carpe diem, mas a televisão parece ainda ocupar, né, o primeiro posto aí nessas possibilidades. Bom, é importante levar isso em conta, né? É uma das coisas que ele discute aqui no livro, entre tantas. Eu estou selecionando algumas coisas, né? Mas veja, é importante que não permitamos que determinadas atividades sequestrem a nossa capacidade de vivenciar o carpe diem, né? De vivenciar esse aproveitamento da vida. E muita gente pensa que está aproveitando bem a vida fazendo essas coisas, né? Indo para o shopping comprar, ou viver como se comprar fosse a coisa mais importante, né, a fazer. Se ocupar o tempo todo e sentir culpa, às vezes, por praticar um lazer ou por gastar tempo consigo mesmo. E, especialmente, né, as pessoas que se entregam aí a uma vida passiva, vendo televisão ou gastando tempo na internet, né? Essas coisas dão a impressão de que você está vivendo ou aproveitando sua vida, mas na verdade você está se deixando sequestrar, né? E se afastando da experiência. Bom, temos ainda mais um bloco para falar sobre as ideias importantes que esse livro traz. O programa Livroterapia volta já já. Estamos apresentando o programa Livroterapia. Apresentação: Marcelo da Luz. Restaurante Pandeiro está aberto ao público para o café da manhã, almoço e jantar, apresentando o melhor da gastronomia brasileira e internacional, com serviço à la carte em um ambiente moderno e agradável. Conheça o nosso novo cardápio e aproveite a promoção de almoço, apenas R$ 29,00 o prato. Estamos no Babu Interlúdium, Rua da Cosmoética 1761, no bairro Cognópolis. Reservas ou informações pelo 3132-2000. Você quer aumentar sua renda? Seja um revendedor Cacau Show. A loja Cacau Show do Shopping Catuaí Palladium tem uma proposta para quem quer revender produtos da marca e aumentar seus ganhos mensais. Aos sábados, às 10 da manhã, a loja promove a palestra gratuita com café e chocolate para a apresentação do sistema de revendas Cacau Show. Não perca a oportunidade, às 10 da manhã, no espaço Eco Room do Shopping Catuaí Palladium. Outras informações através do WhatsApp 45 99156-6359 ou na página Cacau Show Catuaí Palladium na rede social Facebook. Com a reforma da Previdência cada vez mais próxima de ser aprovada, que tal começar a planejar seu futuro? Na Ademilar você garante uma renda futura e vitalícia e aumenta seu patrimônio. Acesse ademilar.com.br, faça uma simulação e descubra que a sua aposentadoria imobiliária pode começar hoje. Se preferir, vá até a Ademilar na rua Rui Barbosa, 1032, sala 2, centro, ou ligue 3029-3323. Ademilar, consórcio de investimento imobiliário, o investimento da sua vida. A Bioetos Centro Médico prima pela excelência no atendimento multidisciplinar em diversas especialidades. A clínica disponibiliza vários exames e procedimentos em consultórios equipados com a mais moderna tecnologia, processos informatizados, acessibilidade e localização privilegiada no centro de Foz do Iguaçu. Ligue 3028-1282 ou pelo WhatsApp 45 99948-0137. Bioetos, especializados em você. Voltamos a apresentar programa Livroterapia. A apresentação, Marcelo da Luz. Voltei, trazendo para você o programa Livroterapia. Hoje conversando com vocês sobre um livro muito especial, o livro Carpe Diem, Resgatando a Arte de Aproveitar a Vida, do inglês Roman Krosnarik. E eu quero sempre lembrar para você que você pode participar desse programa, pode trazer sugestões de livros que você gostaria que fossem comentados aqui, pode fazer perguntas, pode fazer comentários, né? E para isso você pode usar o nosso WhatsApp, que é 991450911. Vou repetir, 991450911. Para quem mora fora de Foz do Iguaçu, o nosso prefixo aqui é 045, tá? Então, você pode participar à vontade, tá? Eu aguardo aí a sua participação. E voltando aqui ao livro do Krosnarik, Carpe Diem, ele coloca uma questão importante, mas para o final do livro. E aqui eu estou dando só um aperitivo, né? Porque é um livro grande, é um livro que tem aí 300 páginas, é um livro que traz um conjunto de informações muito bem costurado, né? E ele vai citar muitos outros autores, ele vai trazer muitas, ele vai fazer muitos comentários sobre uma série de eventos, e ele vai conduzir a reflexão de uma maneira muito interessante. Então, eu não estou fazendo aqui um resumo do livro, eu estou salientando algumas ideias que podem ser interessantes para a nossa reflexão e instigando vocês a lerem o livro, porque vale muito a pena. E lá mais para o final do livro, ele coloca uma questão importante, e é o seguinte: bom, se nós estamos aqui trazendo a ideia do Carpe Diem, né, de que a vida precisa ser bem vivida, né, de que eu preciso aproveitar bem o meu tempo, o meu dia, eu preciso me sentir feliz com a vida que eu levo, como é que eu faço para levar adiante os meus sonhos, né, para me realizar, para me sentir feliz, para aproveitar bem a minha vida, dentro, né, de uma sociedade, quando os meus sonhos, os meus projetos acabam se chocando, né, com a liberdade de outras pessoas? Como é que eu posso ser feliz e levar adiante meus sonhos sem entrar em conflito com outras pessoas ou com os sonhos de outras pessoas, né? Então, aqui é o problema da relação que existe entre a minha liberdade pessoal e a liberdade das outras pessoas que convivem comigo na sociedade. Então, isso é uma questão muito importante, né? Será que a minha liberdade supera a liberdade do outro quando as duas entram em conflito? É uma pergunta que ele faz. Que obrigação eu teria de defender a liberdade de outra pessoa? Uma forma útil, diz ele, de pensar sobre essas questões é considerar três regras. Regras que ele diz que nós devemos guardar no nosso bolso mental. Quer dizer, toda vez que você se deparar com uma escolha difícil, você pode, então, fazer uso dessas três regras. A primeira regra é a seguinte: os que acreditam no ideal Carpe Diem, quer dizer, no ideal de aproveitar bem a vida, aproveitar bem o dia, deveriam defendê-lo para todos e não apenas para si mesmos. Isso é, o Carpe Diem, quer dizer, esse preceito de viver bem o dia, de aproveitar bem a vida, e não pode ser somente para você, ou só para sua família, ou só para as pessoas da sua religião ou do seu país. É para todos e deveria possuir uma qualidade universal. E aí ele lembra um filósofo famoso do século passado, o francês Sartre, que disse o seguinte: Eu sou obrigado a desejar a liberdade dos outros ao mesmo tempo que a minha própria. E aí ele traz a segunda regra. A segunda regra é a seguinte: não haja de maneira a privar outras pessoas de suas liberdades. As liberdades de viverem com plenitude o dia, o carpe diem. E então ele dá um exemplo que ele lembra, né? Ó, os banqueiros que ajudaram a criar a crise das hipotecas de alto risco, que fez com que milhões de pessoas perdessem seus empregos e casas, foram responsáveis por diminuir a capacidade das pessoas de fazer escolhas livres em relação à vida de cada uma delas. Porque você não tem muitas opções se você estiver desempregado e endividado até o pescoço. Então, ele diz isso, né? Não, você não pode agir de maneira a privar outras pessoas de sua liberdade, né? Quer dizer, os seus sonhos, né, os seus desejos não podem funcionar de modo a prejudicar outras pessoas, né? Quando está envolvido o prejuízo direto de outras pessoas, né, então você precisa colocar um limite aí, né, nos seus sonhos, nas suas aspirações, porque alguma coisa está errada. E uma terceira regra, ele diz: haja de tal maneira que você aumente as capacidades dos outros de exercer suas liberdades. Assim, um defensor do aproveite o dia deveria não somente assegurar-se de que ele não priva outras pessoas de escolhas, mas sempre que possível agir positivamente para expandir a capacidade que elas têm de fazer escolhas. Então, o que ele está trazendo aqui para a gente, né, são regras que a gente pode usar para discernir situações em que nós temos dúvidas, né, se a nossa liberdade está de alguma maneira, né, quando ela está relacionada com, quando somos relacionados com outras pessoas, que a nossa liberdade não está ofendendo, né, a liberdade de outras pessoas. E uma coisa interessante que eu vou usar aqui para finalizar o nosso programa é que ele diz que a existência carpe diem, quer dizer, essa vida voltada para aproveitar bem o tempo, né, para aproveitar bem a existência, é, em última análise, um ato de profunda autocriação. Cada escolha que fazemos é como um desses bocados de argila que um escultor usa para formar uma imagem, né? E é como se a gente estivesse criando o nosso próprio autorretrato. E ao longo do tempo, com os pedaços acumulados, nós nos remodelamos continuamente. Então, essa remodelagem, ela não tem final, né? Até o final da vida, nós estaremos nos remodelando continuamente. Então, veja, para assumir a vida desse jeito, é preciso sempre ter essa postura, né, do autoquestionamento, da autocrítica. E é dessa forma que nós vamos, então, nos colocando essa tarefa de preencher a nossa vida de sentido e procurar ter, então, uma vida que vale a pena ser vivida, né? Uma vida em que você está acordado, acordada, uma vida em que você está desperto, desperta. Bom, eu vou deixar então vocês com esse convite para ler esse livro maravilhoso, esse livro brilhante, e espero estar aqui no próximo sábado trazendo mais um livro interessante para você. Música.